Sou daquelas mulheres que sabem da vida, conhecem a praia e não morrem no mar. Sou daquelas que as outras preferem negar, negando a si mesmo a vontade de ser. Nas festas me imploram histórias da vida e me desacatam com medo de mim e roubam meus homens, meus ais, meu decoro, sonhando ser delas a arte final. E roubam de mim minhas taças, meus louros, querendo ser donas do meu arsenal. Se cobrem na vergonha quando ouvem dizer que eu durmo sincera num quarto de hotel. Não faço papel da mulher ofendida que aplica a sentença dormindo com que aplica a sentença dormindo com